Álbum de Família. Todas as semanas, reunião obrigatória com os álbuns que fizeram a história e o futuro do rock em 33 rotações. De Elvis a Costello, de Cobain a Capranos, toda a família presente. Uma hora, um álbum. Quartas, das 2 às 3. E domingos, a partir do meio-dia. Álbum de Família. Ele era um dos mais talentosos e prolíficos pianistas portugueses. Estudou piano clássico e depois as linguagens do jazz. Mas durante a sua carreira, demarcou-se por não colocar limites estilísticos às suas composições. Uma das maiores qualidades foi mesmo o facto de ter conseguido fazer a ponte para outros géneros sem nunca perder a sua identidade. Fez muitos álbuns, a solo ou partilhados, colaborou com diferentes músicos e bandas de outras áreas que não o jazz, fez bandas sonoras para filmes, ao mesmo tempo que desenvolveu uma forte paixão pelo cinema e pela fotografia. Esta semana, o álbum de família é dele, de Bernardo Sassetti. É uma oportunidade para escutar um dos seus álbuns mais emblemáticos, de uma ponta à outra, num programa que pretende, acima de tudo, celebrar o legado do compositor, a música que nos deixou. E o álbum escolhido é Noturno, editado em 2002. Bernardo Sassetti gravou um conjunto de canções em casa da pianista clássica Maria João Pires e é acompanhado por Carlos Barreto no contrabaixo e Alexandre Frazão na bateria. Este é o disco que leva o nome de Bernardo Sassetti para junto de um público mais alargado, tornando-o, desde então, numa das referências do piano em Portugal. As músicas de Noturno são quase todas da autoria do próprio Sassetti, com a exceção de 4 faixas, incluindo a de abertura. Time for Love é escrita pela dupla Johnny Mandel e Paul Webster e é esse o tema que vamos ouvir agora na Radar. Depois segue-se o solo de Sonhos dos Outros, que cola com Reflexos. As primeiras 3 músicas de Noturno de 2002. Este é Bernardo Sassetti. Thank you. Bernardo Sassetti nasceu a 24 de junho de 1970 em Lisboa. É filho de Maria de Lourdes da Costa de Sousa de Macedo Sassetti e de Sidónio de Freitas Branco Pais. Tem como bisavô Sidónio Pais, militar ligado à história da Fundação da República e que chegou a ser presidente em 1918. Bernardo tem ainda outra ligação familiar de enorme importância. É sobrinho-neto de Luís de Freitas Branco, um dos mais importantes compositores portugueses e figura incontornável da cultura do século XX. Chegou mesmo a conhecer Debussy em 1911 e deixou uma obra enorme, desde sinfonias, música sacra, música para voz, para órgão e, claro, para piano. Talvez motivados pelo trabalho do tio-avô, os pais de Bernardo guiam-no para a educação musical e, com apenas 9 anos, inicia os estudos de música clássica, dedicando-se ao piano. Tem como professores Maria Fernanda Costa e António Meneres Barbosa. No seu percurso, o jovem Sassetti ingressa também na Academia dos Amadores de Música. Apesar da formação clássica, que lhe deu inúmeras ferramentas para os trabalhos que desenvolveu ao longo dos anos, é o jazz que acaba por atrair Bernardo para uma carreira profissional. E tudo se desenrolou depois de ouvir a música de Bill Evans. As melodias gentis e sensíveis do pianista de Nova Jersey deixaram grande impressão no músico português que, desde então, começou a desenvolver a sua própria técnica. Troca a clássica pelos estudos de jazz e aprende sobre este género musical com professores e músicos como Zé Eduardo, Horace Parlan ou Sir Roland Hanna. Ainda adolescente, Sassetti começa a dar os primeiros concertos a nível profissional. São pequenos espetáculos em clubes na zona de Lisboa. Desenvolve o seu jazz como parte integrante do quarteto de Carlos Martins e do Moreiras Jazz Tet. Cada vez mais influenciado pelas melodias e técnicas deste estilo de música, Sassetti vai mesmo estudar jazz para os Estados Unidos, onde acaba por fazer parte da United Nations Orchestra, fundada pelo lendário músico de jazz Dizzy Gillespie. É neste coletivo que Sassetti trava conhecimento com vários músicos latinos que cruzavam as suas referências melódicas, em especial os ritmos, com as linguagens próprias do jazz. E talvez por este motivo e esta relação de descoberta, o primeiro álbum de Sassetti a nome próprio tenha sido exatamente uma fusão de estilos, em particular com a salsa. Entretanto, na Radar, o regresso a Noturno, de 2002, o terceiro álbum em nome próprio de Bernardo Sassetti. Agora fica o tema título, Noturno, depois Olhar e Música Calhada, Movimento 1, da autoria do compositor catalão Federico Mompou. Thank you. Desde 1987 que Bernardo Sassetti tocava ao vivo a nível profissional e nesse início de carreira no universo do jazz, partilhou palco com alguns dos mais importantes músicos de então, como Al Gray, Frank Lacey, Andy Shepherd, Eddie Henderson e Guy Barker. Chega também a tocar com o saxofonista cubano Paquito de Rivera e com quem desenvolve o primeiro álbum em nome próprio. É em 1994 que chega ao mercado Salsetti, um trocadilho do nome do pianista com o estilo latino patente no registro, a salsa. Neste primeiro trabalho, que o músico grava com apenas 23 anos, impera o jazz latino com muito swing e onde o veterano Paquito ganha enorme protagonismo. O álbum está hoje muito distante da linha introspectiva e suave que Sassetti viria a desenvolver anos depois. Nesta altura, grava também o álbum Into the Blue com o quinteto de Guy Barker. Esta colaboração deu enorme visibilidade a Sassetti, pois este disco foi nomeado para os Mercury Awards de 95 e acabou eleito como um dos 10 melhores discos de jazz do ano. A seguir, compôs algumas suítes para piano, como são exemplo as peças Ecos de África e Sons do Brasil. O segundo trabalho de Bernardo Sassetti chega em 96 e recebe como título Mundos. O reconhecimento através do ensemble de Guy Barker e as várias digressões por países como a China e Estados Unidos elevam o nome de Sassetti a um nível internacional e chama a atenção do realizador de cinema Anthony Minghella. É por ele convidado a fazer a banda sonora para o filme O Talentoso Mr. Ripley, que contou nos papéis principais com Matt Damon e Jude Law. Numa das cenas do filme, chega mesmo a interagir com Matt Damon quando a personagem de Ripley canta o tema My Funny Valentine. No piano, está claro, Bernardo Sassetti. Prosseguem as gravações de temas para piano e músicas originais para bandas sonoras ou documentários, como Pax, de 94, Blood Count, de 99, Facas e Anjos, de 2000, ou As Terças da Bailarina Gorda, de 2000. Ao vivo começou a apresentar-se como Bernardo Sassetti Trio, com a participação de Carlos Barreto e Alexandre Frazão, músicos que o acompanharam sempre. A 3 de julho de 2002 inicia a gravação do terceiro álbum em nome próprio. E é a esse disco que regressamos agora na Radar, com mais alguns temas de Noturno. Já a seguir, Canção número 7, de Federico Bompou, depois Andante, e no final desta sequência, Moncais. Thank you. Entre os dias 13 e 8 de julho de 2002, Bernardo Sassetti, juntamente com Carlos Barreto e Alexandre Frazão, instala-se em Belgais, na casa da pianista clássica Maria João Pires. Foi ali que nasceu também o projeto cultural Centro para o Estudo das Artes, com supervisão da própria pianista. E foi ali que Bernardo Sassetti, no mesmo piano usado por Maria João Pires, que gravou as músicas do álbum de família desta semana. As sessões da Quinta de Belgais, e que resultaram neste disco de Sassetti, resumem o ambiente calmo e pacífico que Sassetti encontrou naqueles dias. Se nos primeiros dois discos Bernardo Sassetti explorou as raízes da música latina e africana, em Noturno, disco que surge 7 anos depois de Mundos, encontra o compositor a lidar com atmosferas mais suaves, com texturas dramáticas e intimistas e ambientes misteriosos, quase como a citar ou a buscar inspiração às peças Noturnos de Chopin. Editado durante 2002, Noturno de Bernardo Sassetti significou o mais importante passo na definição do seu próprio estilo, e daqui para a frente seria o disco por onde todos os seguintes seriam medidos. Descoberto o seu rumo, Noturno foi também o álbum que chamou a atenção da crítica portuguesa para o talento de Sassetti, empurrando-o em direção a um público maior e, claro, para o reconhecimento. O disco viria a vencer o prémio Carlos Paredes. Piano a quatro mãos, com Mário Laginha e o seguinte Grândulas, com dedicatória a Zeca Afonso, estabeleceram ainda mais Sassetti como pianista versátil e abrangente. Seguiram-se dois álbuns a solo, Índigo e Livre, ambos de 2004, antes da banda sonora que colocou mais uma vez a crítica a falar e a escrever sobre Sassetti. Foi em 2005 que o compositor fez a música para o premiado Alice, de Marco Martins. O álbum que se seguiu ao filme foi mesmo considerado uma das melhores bandas sonoras de sempre em Portugal. No percurso de Bernardo Sassetti, com uma extensa discografia, talvez algo anormal para alguém tão novo, destacamos o álbum Três Pianos, onde partilha a música com Laginha e Pedro Burmester, os registros Ascent e Motion e colaborações em territórios mais pop, ao emprestar o seu talento a temas de Sérgio Godinho, The Weasel e, mais recentemente, a Peixe Avião. O último disco de Sassetti foi também em colaboração, neste caso, com Carlos do Carmo. O álbum saiu no ano passado, em 2011. Entretanto, na Radar, estamos a chegar ao fim do álbum de família desta semana. Durante a última hora, a homenagem a Bernardo Sassetti, que nos deixou no passado dia 10 de maio. Além do percurso do músico, desde os estudos de música clássica, passando pelo fascínio do jazz e, claro, pelas atuações e gravações de discos, estivemos com a escuta integral de Noturno, álbum marcante e determinante na carreira do compositor. O programa desta semana encerra com as últimas duas faixas, Quando Volta o Encanto e Música Calhada, Movimento 1, da autoria de Federico Mompou. Este é Bernardo Sassetti em 2002. Thank you. Thank you.